Vivo a vida numa vina, só ouço os outros a dizer saca lá. Mete numa roda e saca lá. Mas no meu mundo normalmente o que usa mais a garganta no fundo é o que sai calado. Que o que mais fala é o mais calado. É que aqui a fé move montanhas, a gente diz para elas baby vai mais para lá. Vai só um centímetro mais para lá. O canto se achava céu, hoje acho mais palato. Vivo na boca de Deus, hoje são mais palavras. É que eu acho que este corpo, este lado escarlate, faz tanto parte do escritor como a esferográfica. Eu sou a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Não se toca, mas sente-se como uma sente-se. E quando eu posso, gravo. Eu sei que este corpo foi emprestado qualquer dia, almoçada. Mas este texto é o meu corpo para sempre, mesmo com o disco na sucata. Então saca lá, saca lá, saca lá. Faz um backup a ti, descarrega isto, saca lá. A gente tem um cofre dentro de nós. Ele é metafísico, não é biológico. Por isso ninguém pode levá-lo para longe. Mas se tu quiserem roubar, só diz saca lá, saca lá, saca lá. Aqui nem 40 ladrões, diz o Alibaba. Saca lá, saca lá, saca lá, saca lá. Não dou a ninguém o meu código e só agora é que diga paz. Quando eu vou santo com o som, a canção com o som, estou assunto git. Acho que começou quando soube que o que sobe é o que solta, solto o sino. A minha onda é doida, assim zoida, venho do cimo do sino. E hoje a sombra não assombra, que ele tem luz de tecido. Quando eu troquei de alfaiate, ele fez-me um bom kit. Mas disse que a passadeira não era para onde ir. É que as câmaras daqui não lhe tiram pique. Mas os que voarem com isto vestir nunca terão pique. Ok, então estou com o pulmão, eles estão com bronquite. Eu trago o rap mais doente, Deus está com gripe. Eu tenho o jogo na mão, estou com suor no gripe. Parece que o grilo dele só faz gri, gri, gri. Foi à noite que vi que o preto brilha. Os criam que eu repasso mesmo com 30. Disseram desperdício de talento para imar. Eu acho que eles não perceberam que são brinca na areia. Eu acho que eles confundiram você com a caveira. E contarei, claro que não sou a única a brincar com isso. A diferença é que eles brincam no parque. E o brinca movediça. Traga luz tipo pizza. Todos viram como flixa. Ainda abri uma fila só para quem veio gozar. Hoje em dia essa fila tem muita pouca gente lá. É irónico não atingirem que quando me atingem é só o meu espantar. Bro, sai daí. Não acha estranho que nesse jogo tu estás sempre a ganhar. E que o prémio são sempre mais merdas para tirar. E quem te aplaude também ganha sempre o campeonato. É que enquanto tu ganhas esse jogo, perdes outro que o teu é que está a ganhar. Broda, caga nisso, vem comigo jogar um mais árduo. Isto é mesmo fodido, muito poucos o ganharam. O objetivo deste jogo foi ir do mundo à parte. Ganhei tudo o que vi no inimigo, uma forma de amá-lo. Depois uma forma de amar-se. O que é fodido neste caminho é um gajo ficar cárcere. Aqui fazer batota é como um gajo bebê de um barce. Este jogo troca-te as voltas, ficas como um morce. Mano, neste jogo é cada um por si. Mas quando ganhas este jogo, ganhas o amor cego. O amor cego. O amor que ouviste mais longe, o amor cego.